1903-7, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 13395. 13325, vai chamar, uma boa noite. 2228 na escuta, por favor. Juarelo 2228 pela escuta do solo. Bom dia, Azul 4220, acione identificação, continue na proa de duna, descendo para agora para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Azul 4220, estou autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. 4220, é passar estabilizado, senhor. Azul 4220, só para informação, possivelmente será o pouso na 107 devido ao notando e desembarcamento. 4220, nós estamos no momento a 15 milhas. Aguarde confirmação da pista com a torre, o Azul 4220. Vai ficar difícil falar, nós programamos tudo para 10. E abriu uma exceçãozinha para desposar, que é 2 minutos. Zero, eu tô em foco que a equipe já tá na pista, já tô aguardando dar os 15 para entrar. Tá pesado já, tô uma curtíssima aqui não. Zero, informe visual para mudança e pouso na nossa. Agora não, amigo, vou ter que calcular tudo de novo, não tem condição assim não. Necessita de operação para final visual da 17? Não, meu filho, de carro de velocidade, que eu estou calculando para outra pista. Tem condições da gente pousar ainda na 1-0? Não, estamos em duna no momento. Eu estou em forma que pouso será na 1-0. Aguarde, meu. Solicito vitoração para subir para o nível 030 e aguardar em óbito aqui. Mantenha a proa 060, o azul 4220, informe quando visual para pouso na 1-7. 2-0. Gripe 5556, identifique, vista para 3 mil pés, o ajuste no 094. 094, desce a 3 mil pés, e gentileza confirme a pista em luz do Salvador no momento, 107. PMP está no 97 em luz. 107, 5556. Solicitando a operação para pouso final na 120. 220, curva direita para o 140, informe visual azul 4220. 4220. Complete curva 170, azul 4220. Confira 4220. Você já está visual? Está visual, mas não estamos com a pista hoje, aqui. Eu vou ter a sua aproximação final. Caso você tenha tempo. Curva para 180, azul 4220. E chame a Toy Salvador, frequência 118.95. 118.95, 4220. Siga. Libera as velocidades em mar e TAP? Está liberado o 35556. Excelente, graças. Azul 4220, a frequência é 18.95. 18.95, 4220. Controle. 220. É, se eu remeti, eu não entendi. Qual foi o, a situação? A situação que eu estou preparado para pesar a 10, fiz venturação para número 0, para 17 e aqui 4220. Vou retornar aqui e entrar na perna do vento novamente. Não, era 17 pouso visual. Você estava em condições visuais para pouso a 17, confirme? Não, senhor. Está sendo vetorado para uma sinal na 17. Ok, o senhor solicita mudança de regra para pouso a 17? Ok, então plano modificado agora 0420, ingresso da perna do vento a 1000 pés, pista no 7, chame girando base. 4220. trip 5556, desça para 2 mil pés, o ajuste no 094, informe quando visual para mudança de regra e pouso na 97. Desce 2 mil pés, 1094 o ajuste, vai informar em condições visuais. Azul 4220, 3 horas de girabase, chega na final, baixar até a vaga, pichão no 7. 4220, condições visuais, reforçará na final. Travou? 4220, final baixado, travado. 4220, autorizado, pouso, pichão 7, vento 090 graus, 069. Lavador, 5556, solicita a vetoração para a final visual da 17, por gentileza. 5556, vetoração, mantenha a proa 060 para a inspeção longa final da 17. A gente vai manter a proa 060 em forma quando visual, 5556. Azul 4220 no solo 26, libera a esquerda. Chame o solo em 121 decimal 9 para táxi até o pátio 3. E fica atento à viatura Follow-me da infraérea que vai cruzar aí vai fazer o seu táxi aí cruzando essa parte sul do terminal de carga, de passageiro. Solo Salvador 4220 Azul. Azul 4220, táxi via pátio 1, atente a viatura Follow Me até o través do 08, após pátio 3. Pátio 1, na três da viatura da Travessa 08, eu posso Pátio 3, na Azul 4220. Salvador 35556, tá visual, é, vai interceptar a partir de agora por meios próprios, solicita a mudança de planos. Modificado 227, desça para 1.500, aguarde transferência de comunicação do 56. Desce 1.500, visual 5556. Confirma e soprou? Tá ingressando na final agora. Afastou um pouquinho pra, pra perder um pouquinho de altitude, mas tá ingressando na final aqui. Confirmando 4228, agora segue normalmente, né, pro 43. Afirmo, pro, posição 08, azul 4220 do 43. Remota 08. E 5556, chama agora a Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, a Torre, obrigado, boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, 5556, na final 17 visual. 5556, cheque trem, livre pouso, pista 17, o vento 100 graus, 05 nós. Pouso autorizado 17, vai checar o trem mais próximo. baixou, travou, 5556. Com 556 no solo aos 34, libere a direita, a esquerda, corrigindo, e chama o solo 219. Vai ligar a esquerda e chama o solo 219. Fique só atento ao solo da infraero que vai levá-lo até o portão 9, aqui. Ciente. Boa noite, Via Lima, estou seguindo o portão 09. Via Lima, até o portão 09, só o Fábio vai haver um follow para nós. Ah, já está visual.